Alpha, descend to 2,000 feet, altimeter setting 1017. 17 no 3, informa FULS da 10. As 17 no 3, completo, submitou em 1 no 8, decimal 95. 295. Salvador, muito boa noite. A rede 17 no 3, estabilizado no ILS da 10. Autorizado, pouso, pista 10, 150 graus, 089, azul 27 no 3. Autorizado, pouso. Na 10 para o 17 no 3 azul. No 868, chame Recife, em 1 na 2 na decimal 85. 2685, obrigado, 868, boa noite. Grau 079. Please, LS, X-ray, runway 10, report established. LS, 10, X-ray, and call established, I'm going to go step 1 now. Uma 972, na sua identificação, deixa no vídeo voo 050 na 13 TAP. 050 na 13 TAP, por gentileza, eu pedi contato com 288, com o centro Recife, se puder informar quem está com contato com vocês. Pena de Famago, ONU 972. Obrigado. Torre Azul 27 na 3, vai livrar. A direita 1211, solo aos 47. Positivo. Silas 10, Portugal 021. É Portugal 021, nossa, complica coaching de contact power, frequency 118.995. 1895, Portugal 021. Zero to one Alpha on the ground, that's 5-5, good by right, and is approved text by Alpha Juliet, gate 1-1. A being gate 09, follow the follow car. Okay, by the right, Alpha, then Juliet, gate is 1-1, And follow the car on Epsilon Approach Call 021 Alpha. Uno 972, diz assim, inscrição estava 2010, ajustado 1096, livre LS6 da pista 2, aposto no posto localizador. 2010, 2016, chamarei no curso do localizador, o gol 1972. Maintain position, airport 021. Maintain position on Juliet, airport 021. Before you. Então, 3891, na sua identificação, desce a 4 mil pés via chegada bom, se ajustado no 0 no meio. 199, Cat 2, complete o final do procedimento LS, que foi da pista 10, e chame torre 1, 98, decimal 95. 1895, voo 972. Ponto 891, não autorizado, voador. Corre Salvador, com 972, final, pistão 0. Corre 972, autorizado, pouso, pistão 0, vento 160 graus, 0 menos. Livre pouso, pista 10, com 972. B1 no 57, vou no 970. Autorizado táxi via Índia, vou no 970. Ponte para frequência 198.95, nível 90 no meio. João Alfa, taxi vai a Apron 1, Juliette Apron 1, Abin Gate 09, follow the follow car until gate 11. Ele vai a Juliette Apron 1 and follow the follow the car approach call gate 12. O 972, solo 04, linha direita, taxi Alfa, Kilo, parte 3, 2 Lima, posição. Alfa, Kilo, parte 3, posição 2, Lima, gol 972. Sou Salvador, gol 1170, ponto 0 da 10, pronto. 1170, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 160 graus, 05 nós. Vista, alinhar e decolar, pistão 0, gol 1170. Brasil, 4070. Confirmo, por favor. Voo 9098, portão 8, o cliente está bravo. Autorização, Natal. Voo 9098, Natal, autorizado. Congelo, Serra, Bravo, Serra, Golf. autorizado via 2-0, nível 370, saída Puca, transição zipada, primeira curva à esquerda, transponda 5035. Autorizado São Gonçalo da Amarante, da 2-0370, Puca, zipar, curva esquerda, 5035, transponda. O 098 da teste rádio, confirma com excesso. 4x4. 06, controle 20.08. 208, voo 1170. Cruz Salvador, voo 1170, cruza 1.610, o perfil da saída puta. 1170, contato Aranha, decolagem, submarinos, de voo 370 via saída da Puca. 370 na Puca, 1170. Reduz a 2209, desça 3.000 pés, ajustado 9096. 3.096, azul 4062, reduzindo para 2009. Sobre vetores, voo na proa 040, limitado pelo curso localizador. 40, limitado pelo curso localizador, azul 406. No 1970, chame Recife, 1-2-1-8-5. Agora com Recife, 2-8-5, voo 1-1-7-0. No 172, essa identificação, deixa nível de voo 050 via chegada na área. 050 via chegada na área. Por Salvador, boa noite, está preso, está vindo o LS aqui no Rita 10, baixar travado, passando no GTA. 391, autorizado pouso, visto no 021, 50 graus, 079. Ele foi 90, talvez 8 para melhor. De 115, 1 a 1 a 5, alterna a Fortaleza. 098, 8, livre táxi, Angel, ponte Maradão no 0, frequência 198-95, legal 90-16. Seria a supervisora via Índia, com a Ministério da Noreste, está 1-0, 3-4-5-16, no 0-2. Sou localizador azul 4062. Azul 4062, completando o procedimento, chame torre 1-9-8-95, com a cruz. 395, boa. Boa noite, é o voo 1-2-2-8. 1-2-2-8, identificação, desse nível de voo 060, via chegada Mari. 060, chegada Mari, 2-2-2. 1-1-7-2, venha para o editado em descida para 3 mil pés, ajustado no 06. Tá, 3.016, vou ver. Solas 17, livre à direita, autorizado táxi Alfa Juliette, remoto 1-4. Sim, campo remoto 14, obrigado, boa noite. Oi Salvador, boa noite, voo 098, ponto de espera da 10. Voo 098, boa noite, mantém o ponto de espera aguardando. Mantém o ponto de espera, voo 098. Seu 4062, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-60 graus, 059. Livre pouso. 1-0, azul 4-0, mesmo. Mantém posição aguarde. Tá, se ingressar no parque, vai manter a posição 3-2-3. Número 72, vista 2 mil pés, livre das restrições, voa na praia de Duna, autorizado final do procedimento ILS que foi da pista 10, reposto no curso do localizador. Ok, 2 mil, voa Duna, autorizado ILS, toma na mão, ILS, voa 1-1. 1-2-2-8, foi autorizado descida para 3 mil pés, ajustado no 0-6. 3 mil no 0-6, voa 1-2-2-8. Alfa Lima mantém visto no zero. Alfa mantém não, no zero gol, no 098. Tan 3191, conjetor 3891, ingresso à esquerda no pátio 13, aguarda sinalização de balizamento. Foi modificado o terremoto 14-4-3 devido à aeronave que foi prosseguida para o 11, 30, devido a obras. Ele tá, não está seguindo a linha de táxi. Então pode ser que tenha gerado algum conflito sobre a aeronave para o 14, ok? Então prossegue pátio 3, fica atento à sinalização. Ok, vai esquerda aqui então para o pátio 3 agora, o nosso vai já observar o outro. O 3891, na posição prevista tem aqui a 2 Romeu, vai ficar atento à sinalização, tá? Ok, lá no fundo então, obrigado. Azul 4062, som agora de 21, taxi Alfa. E reporta a taxi Kilo. A posição prevista é 3 Romeu. Acelerar a passagem, a Airbus está agressando no pátio 3 para a 2 Romeu. Reportar então para ingressar naquilo o Azul 4062. Polo 098, autorizado decolar, estou no 0, retorno 60, grau 089. Autorizado decolagem da 10, voo na 098. Decolados 22, controle 120 da cima 8. 108, voa na 098. Azul 4062, autorizado ingresso, quilo, pátio 3, 3 Romeu, posição. Quilo, pátio 3, 3 Romeu, azul 406. Azul 098, contato a Renan Decolados, instrui e mantém a nível de voo 370, passando 2000 pés, voando na trilha de Jamo. 370, ao passar 2000, prodigiamo, gol no 098. Através da posição, aguarda a sinalização que está prosseguindo para a posição. Aguarda a sinalização, 4-0-1. Chame todo Salvador na frequência 1-8, decimal 95. 3895, bom número 7. Salvador é bom número 72, está 3 meses em GTA. Bom número 72, autorizado pelo substituto 0, retorno 60 graus 069. Ele quer pulso na 10, bom, não vou ter certo. Exercício para 2006, oeste hostil na 06, autorizado LSXV, posto estabilizado. Posto estabilizado, com 2, 2. Zero 98, chame o centro Recife na frequência 2085, alternativa 1252445. 1-2-685-2545, boa na 098. Slogan 222. 1-2-222, chame torre na frequência 1-8-95. 2-9-2-2-2. Continua a aproximação, informa aí o que está ali. 228, São Luís 32. Taxi à direita, Alfa Juliette, botão 01. Alfa Juliette, Uruguay 228.